Mesmo que o meu momento ainda demore, eu sei que nasci para ser o melhor. Derramei sangue, lágrimas, suor, mas o caminho ainda é longo, estou pronto para o pior. Eu vou tentar de novo se tiver de ser. Quem sabe faz agora, eu faço acontecer. O momento é agora, yeah. Eu tenho um sonho e vou vencer. Sei que custa, mas vou lá chegar. Não deixes ninguém te dizer que não faz sentido sonhar. Carrego a esperança por dentro. Mudar de vida no momento. Lutei contra chuvas e ventos e não desisti. Porque eu não bebo grupos. E eu nunca desisto. Eu faço acontecer o que eu não pago grupos. Eu nunca desisto. Eu faço acontecer o que eu não pago grupos. Sinto o calor da chama ao meu redor. As dúvidas eu conheço de cor. Mas vou quebrar barreiras e recordes. Porque se o caminho é longo, o objetivo é bem maior. Eu vou tentar de novo se tiver de ser. Quem sabe faz a hora, eu faço acontecer. O momento é agora, yeah. Eu tenho um sonho e vou vencer. Sei que custa, mas vou lá chegar. Não deixes ninguém te dizer que não faz sentido sonhar. Carrego a esperança por dentro. Mudar de vida no momento. Lutei contra chuvas e ventos e não desisti. Porque eu não bebo grupos. E eu nunca desisto. Eu faço acontecer o que eu não pago grupos. Eu nunca desisto. Eu faço acontecer o que eu não pago grupos. Se fores falar de onde eu cheguei, pesquisa o meu início. Talento é apenas 10%, o resto é compromisso. Dizem que o homem quando sonha faz o que é preciso. E eu fiz a glória acontecer com esforço e sacrifício. E se acreditas, tu podes ser. Erga a cabeça e luta sem tempo a perder. Depois da noite escura vê o amanhecer. Faz o que tens a fazer, tenho um sonho e vou vencer. Eu tenho um sonho, vou vencer. Sei que custa, mas vou lá chegar. Não deixes ninguém te dizer que não faz sentido sonhar. Carrego a esperança por dentro. Mudar de vida no momento. Lutei contra chuvas e ventos e não desisti. Porque eu não bebo grupos. E eu nunca